hoje é dia 15 de março de 2020 e este é o episódio 82 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e hoje tenho comigo de volta o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo, está tudo bem? Tudo. E de volta temos o Nuno do Carmo. Olá, Nuno. Olá, Diogo. Olá, Tiago. Tudo Como bem? Estás, Nuno? Tudo bem, pá. Muito bem-vindo de volta. Terceira parte. Trilogia. Pois é. Como os melhores filmes. Muito bem. Ia perguntar, Tiago, o que é que tens feito? Aliás, vamos começar pelo Nuno. Nuno já não... Sim, primeiro os convidados. É o nosso convidado. Vamos começar pelo convidado. Mas é, Nuno. Além do que a gente vai falar no assunto principal do não show, não estrague já o episódio. O que é que tens feito nestas semanas desde que vieste ao podcast? Vou fazer rápido porque estou sempre a falar demais, né? Mas, desde o... muita coisa aconteceu desde o podcast, o último podcast. Vos agradecer sempre porque graças a vocês também tenho uma certa visibilidade e vamos falar depois o que é que se calhar ajudou. Em termos tecnológicos, tinha que, já disse há bocado, mas tinha que participar a três eventos em março. Os três foram anulados. A sério? Foi postpone online. Então, o primeiro era o Tech Days em Zurique, como eles chamam agora, é o Ignite Tour, cancelado. WSL Conf em Seattle, cancelado, feito em online em duas semanas. Nem isso, se calhar. Tenho que fazer uma equipa, tenho que muito dizer bravo para eles. Fizeram um trabalho enorme de fazer com que a conferência fosse o que foi. E é ver o replay que vão chegar daqui a nada, mas já vamos falar. E finalmente, KubeCon em Amsterdam, fim do mês, foi posto para julho, agosto, deixa eu contar. E pronto, a WSL e não quero fazer nenhum spoiler por enquanto, por isso foi mais ou menos o meu trabalho ultimamente. Muito bem, mesmo assim... Uma série ainda tiveste um bocadinho ativo e apesar destas conferências todas serem canceladas, que é uma tendência agora infeliz, não, por motivos ainda mais infelizes, mas pronto, aí não há nada que se possa fazer. Então e tu, Tiago? Olha, eu tenho estado aqui a preparar-me, a acompanhar os números da pandemia, não é? Já foi promovida a pandemia. Portanto, já podemos falar sobre isso. Eu tive uma semana, não foi muito ocupada, nós tínhamos tudo mais ou menos organizado, mas tivemos que passar um dos nossos clientes que trabalha on-site a trabalhar. Eles logo na segunda-feira foram um terço deles para casa e tivemos que preparar as coisas todas, quase de um dia para o outro, para que a coisa acontecesse. Ao longo da semana foi sendo cada vez mais gradual. Felizmente está tudo a correr bem em termos profissionais. A minha vida não muda assim tanto porque eu já trabalhava em casa, portanto continuo a trabalhar em casa. A grande diferença aqui é a minha preocupação enquanto pai de família, não é? Porque tivemos, não é um trabalho só meu, é um trabalho meu e da minha mulher, tivemos que criar aqui condições para que nós, a partir de sexta-feira, aliás, o encontro em Sintra foi mesmo no limite, foi no fio da navalha. E foi a última coisa que eu fiz pelo menos espero eu espero que seja breve, mas durante algum tempo será a última que nós fazemos assim com alguma liberdade, com alguma sensação de liberdade em sair de casa, porque a partir de sexta-feira eu e as minhas filhas ficámos em casa. A minha mulher ainda teve que ir ao trabalho a condicionar algumas situações, mas estamos já, apesar de ser fim de semana, mas estamos já num momento de isolamento. Eu não gosto muito de usar clichês, mas é basicamente estamos em casa quietinhos para não pegarmos nada a ninguém, para que ninguém nos pegue nada a nós e para que coletivamente não se assista a uma subida vertiginosa do número de casos, para que as coisas corram bem. Não estou demasiado preocupado porque não faço parte daquela faixa, ou seja, em termos diretos, não estou preocupado porque não faço parte daquela faixa que é normalmente afetada pelo problema, portanto, acho eu mais ou menos saudável, estou ainda numa idade fixe para aguentar com o embate, mas tenho, pá, tenho familiares, tenho vizinhos, tenho sentimento também de cidadania, de não querer ser um veículo e de não querer ser uma causa, de um amplificador do problema, basicamente. Basicamente é isto, portanto, foi isso que me esteve a ocupar, mais até a cabeça do que propriamente as mãozinhas, honestamente. Eu estava a dizer, há meia hora estava a trocar umas mensagens e estava a dizer que enquanto as pessoas iam cantar o hino ou lá o que elas querem fazer agora, todos os dias querem inventar uma nova, às 10 da noite, atenção, não tenho nada contra isso, cada um que arranja as estratégias que encontrar para enfrentar a coisa. Eu ontem, por exemplo, moro numa rua muito pouco movimentada, mas eu e a minha mulher fomos bater palmas para a janela. Aquilo que eu estava a dizer é, olha, daqui a meia hora vou estar a gravar um podcast a fingir que está tudo bem, que está tudo normal, que não temos problemas de maior, porque é assim também que as coisas têm que acontecer. Dentro do possível temos que agir com alguma normalidade e com alguma naturalidade para que as coisas aconteçam. Deixa-me só dar aqui mais uma, para ver se isto levanta um bocadinho, que eu estou... Estou com uma cara um bocado negativa hoje. Vocês têm que corrigir esta cena em mim, pá, porque isto, senão eu influencio negativamente este episódio e não quero. Portanto, temos que deixar, já vem. Temos de deixar o Nuno falar. Positividade, tá bom. Exatamente. Mas, não, queria dar aqui uma palavra de apreço, porque durante esta semana e quando se soube, quando houve aquela ideia que era praticamente inevitável que as escolas iriam fechar, grande parte das escolas em Portugal não estão preparadas para... Aliás, grande parte das escolas, grande parte dos empregadores, grande parte de os portugueses, do modo geral, não compreendem bem o que é trabalhar à distância, aprender à distância e tudo o que se pode fazer à distância. E então, nesse sentido, e no caso particular das escolas, mas que se pode alargar, motivado por um desafio e depois com um esforço conjunto entre alguns sócios da ANSOL e alguns membros da comunidade do Ubuntu de Portugal. Alguns deles até dividem culpas, não é? Porque são membros da comunidade e acumulam com... Tiago, explica só às pessoas o que é a ANSOL. A ANSOL é a Associação Nacional para o Software Livre. Apesar de algumas pessoas não conhecerem, tem feito um papel muito, muito meritório nos últimos anos. Não só relativamente e diretamente ao software livre e às questões que o rodeiam, mas sobre outros assuntos também, nomeadamente a questão do direito de autor, lembro-me também da cópia privada. Houve uma série de ações onde foram bastante evidentes as ações da ANSOL, exatamente. E então, nesse sentido, fizemos porque eu também tive algum papel, diz Diogo. Não. Pensei que ias perguntar alguma coisa. Eu só ia acrescentar uma coisa, mas que... Mas, e então, durante esta semana foi compilada uma lista de software, não está fechada, portanto é um work in progress que será certamente completado e melhorado nos próximos dias, até porque há pessoas que estão em reclusão e, portanto, têm mais tempo livre, passam menos tempo nos commutes, mas essencialmente era uma lista que pretende informar e pretende, de alguma maneira, ajudar as pessoas que se veem obrigadas a estar em casa com todas as dificuldades que têm, com a acrescida de não conhecerem a metodologia, as ferramentas que podem usar. Nem tudo se resume ao Skype, nem tudo se resume àquelas ferramentas mais... Há quem faça no Facebook, aquelas coisas do Facebook também. Existem outras ferramentas e foi nesse sentido que nós tentámos compilar uma lista, aliás, e enviámos, e houve até alguns órgãos de comunicação social que deram alguma visibilidade e algum destaque a essa lista, e queria então salientar isso. Claro que o microsite que foi feito com essa lista será incluído nas notas deste episódio, mas queria deixar daqui também, até porque quero aproveitar que tenho um microfone ao pé da boca, para poder usá-lo para agradecer às pessoas e para enaltecer o trabalho e o esforço que foi feito por todos os envolvidos e por aqueles que ainda se vão juntar ao grupo, porque é como digo, a lista vai ser e pretende-se que seja feita e que seja mais, cada vez mais completa, e isso só depende da participação de toda a gente. Portanto, os meus parabéns à comunidade mais uma vez. Sim, acho que estão todos parabéns. E só para ter a ideia, a lista tem software que é para ser instalado pelas instituições para ajudar as pessoas, tem software que devem ser as pessoas a instalar nos seus próprios computadores para usar localmente, porque não é servidor cliente, e tem secções de imagem, de áudio e vídeo, de colaboração, portanto são uma série de secções com uma lista interessante de software. Alguns softwares que podem não usar, precisam, então, para os fins educativos. Alguns softwares não precisam sequer de qualquer instalação, portanto são websites que tu podes usar diretamente, sem registros, sem qualquer tipo de... Eu lembro-me, por exemplo, ainda hoje à tarde estava a falar com uma professora que estava toda contente porque ia usar o Zoom e já estava inscrita no Zoom e ia usar o Zoom com os seus alunos. E a pergunta que eu lhe fiz foi porque é que não usou o Jitsi para fazer o mesmo propósito. Uhum. E a pessoa, pura e simplesmente, disse-me porque eu não conheço, não sei o que é isso. E então provavelmente vai passar a usar o Zoom, o Jitsi, porque não necessita e não tem os problemas que tem, que estão todos associados e que foram também amplamente discutidos durante a realização da lista, os problemas das questões de privacidade e de promiscuidade até de serviços como o Zoom e como outros, que as pessoas conhecem porque lhe está à frente da cara, mas que só usam porque não conhecem alternativas. Porque eu não conheço coisa mais fácil e com mais qualidade, olha, é o que a gente está a usar aqui, não é, para gravar isto, uhum, que é o Jitsi, de tão simples que é, até irrita. Mas pronto, este é só um exemplo e esperemos conseguir ajudar as pessoas naquilo que esteja ao nosso alcance. Sim, também muito nessa onda, o Podcasts fez um post do Medium sobre podcasting remoto, como conseguir fazer entrevistas, por exemplo. Eles também tinham algumas recomendações que eu também não recomendaria, por motivos semelhantes aos que falaste agora sobre o Zoom. E, aliás, o Zoom é um desses softwares que é frequentemente recomendado por alguns podcasters. E de facto, em termos de qualidade técnica pura, ele tem, pois tem eles problemas, que, como não respeitar a privacidade. Uhum. E eu fiz um comentário também, uma série de comentários então, sobre a forma como nós usamos, por exemplo, o Jitsi e o Mumble para fazer podcasts remotos. Há 3 anos que utilizamos estas ferramentas e que são ferramentas muito interessantes e que podem fazer coisas mais interessantes do que se pensa. Exatamente. Mas vamos falar-se com o Nuno. O Nuno veio cá, não foi para nos ouvir falar, foi para falar ele connosco e nós, uhum, e nós oferecemos o seu conteúdo aos nossos ouvintes também. É um bom ponto. É um bom... Só antes de começar, se calhar, uhum, porque não conheço bem, se calhar, aqui em Portugal, mas aí um pouquinho na Suíça, mas é que força tem, se calhar, um Jitsi, porque vocês devem ter visto o anúncio do Teams e o Hangouts que estão ofertos para instituições, empresas durante 6 meses. Não é nada, mas pronto. Exatamente. Mas isso é uma vontade, se calhar, deles, não é se calhar, mas é uma vontade deles para ganharem mais. Mas o Jitsi, se não fossem vocês, se calhar estou como a tua professora, e pronto, uhum, e trabalho no mundo informático, venho do mundo, o Windows é claro, mas mesmo assim Jitsi não me falava, Zoom já me fala, Hangouts já me fala, Teams, mas Jitsi ou se calhar outros produtos não, nunca ouvi falar do Counter-Strike, do tema do World of Warcraft com os guilds, Mobile, Discord, e outros, né, uhum, que já testamos bastante. E essa parte aí do áudio conheço, mas a parte visual é verdade, por isso é, certo. Não sei qual é a vontade também do Jitsi de fazer ainda mais publicidade para eles, porque ao fim do dia eles devem estar a pagar banda passante ou servidores ou qualquer porta, qual é. Eles querem ficar nicho, livre, ou querem se calhar crescer um bocadinho? Pronto, só um ponto de vista. Eu não sei responder a isso, honestamente. Eu conheço o Jitsi, eu já conheci o Jitsi antes, eu conheci quando comecei a usar o Ubuntu Phone, que percebi que havia este tipo de serviços simplificado, onde tu abres cruzas-te num browser com o mesmo URL e as pessoas estão a conversar, tão simples quanto isso. Eu lembro-me de quando tinha o Ubuntu Phone e quando usava diariamente, de fazer algumas chamadas com o Appear-in. O Appear mudou de nome, uhum, quando o Appear mudou de nome eu comecei a ver alternativas e foi assim que eu pessoalmente me cruzei com o Jitsi. Uhum. Depois, em termos profissionais, já me cruzei com o Jitsi porque nós temos um plugin no Slack, nós temos o nosso Slack, o Slack de trabalho ligado ao Jitsi. Honestamente não sei porquê, porque o Slack faz ótimas chamadas de vídeo e áudio com partilha de ecrã, portanto não percebo qual é a necessidade, mas sei que ele está por lá. Mas acho que foi no tem que pagar, não. Slack. O Slack que grátis. É um Slack não? Premium, sim. Não, nós temos premium, um Slack Premium, sim. Okay. Sim. Por isso é que eu honestamente não sei responder mais do que isso, mas voltei-me a cruzar com ele aí. Tenho sentido que tenha apresentado o Jitsi a muita gente, isso é bom. Quando, por exemplo, me convidavam para uma chamada Skype ou para uma chamada de outra coisa qualquer, eu muitas vezes, até porque o Skype é propenso, não sei se também é da minha pessoa, mas é propenso a ter falhas, ou porque a pessoa do lado de lá não ouvia bem, ou porque não via bem, ou seja como for, usando o Jitsi como um plano B, acabou, pelo menos no meu caso, por salvar o dia várias vezes. Uhum. E então as pessoas a quem eu falei do Jitsi quase todas ficaram encantadas e passaram pelo menos a ficar clientes. Agora, de resto, não sei. Não, okay. O Jitsi tem... Provavelmente tem que ver com a força, lá está. Eu não sei se o Jitsi tem planos pagos. Eu acho que eles têm uns serviços que são pagos. Mas não existe... Eu não conheço. Eu não conheço a fundo também. Não sei responder isto e também não vou abrir mais janelas porque tenho o meu computador nas couves a fazer streaming e a fazer isto tudo. Portanto, não vou abrir mais janela nenhuma. Mas lembra-me qualquer coisa. Mas provavelmente deve sofrer do mesmo problema de outros produtos também que são muito bons, mas como não têm depois o fator money por trás, não fazem promoção, não têm um produto comercial para vender e até os outros vão se sobrepondo por visibilidade, por marketing, por seja lá o que for. Agora, não sei responder mais que isso. Peço desculpa. Não. Era mesmo uma pergunta de saber se não sei. Sim, eu nem sei se há uma empresa por trás do Jitsi, se é só Carlice. Eu penso que sim, eu penso que isso existe e tenho uma vaga ideia, por acaso tenho pena de não abrir janelas, mas tenho uma vaga ideia de que eles têm partes comercial, ou seja, têm algum produto que vendável. Não sei responder a isto, mas pronto, mas vale o que vale. Eu vou abrir uma janela. Oi? Então, enquanto peraí, o Nuno... Espera aí que o Nuno desceu, pá. Eu acho que vou embora. Vou só buscar aqui, vou buscar um bocadinho de álcool para desinfetar as mãos. Epá, tens medo de apanhar um vírus informático? Vidigueira tinto. Olha, vês? Ah, é assim que eu me desinfeto. Acho que é muito eficaz. Ok, então vá, continuando. O que é que traz por cá, Nuno? Então, isto é uma... Então, Luís Alcon. Exatamente. Começamos ou... Começamos. Espera, então, o Diogo tinha umas coisas para dizer, não é? Espera, eu estou aqui a olhar para a lista de conversa da treta e o Diogo tem aqui umas coisas. Era essencialmente isto. Era essencial. Epá, não. A sério? Não, já vamos nos 15 minutos, portanto acho que já... podemos falar disto noutros dias. E entretanto o Nuno pode-nos contar como é que foi o WSL Conf que acabou por se realizar, mas online. É online. E de novo, Canonical, Aiden Barnes, Soini, agora não sei o nome de família, desculpem lá, fizeram um trabalho incrível. Mudaram uma conferência física no Microsoft Actor, que é tipo uma pequena sala onde é pequena, isto é, um pequeno building para eles, que tem assim uma sala de 100 e 150 pessoas, o máximo que estavam lá, e transformaram em 2 semanas, mais ou menos, em evento online, que normalmente o evento tinha que ser físico sempre, até que a Microsoft cancelou o MVP Summit, que era esta semana agora que vai começar, e que passou também em evento online. Então eles com o Aiden, que é ele que está, que era pronto o organizador, que já não podia ser feito, tinha que ser feito em online, e que pronto, podiam ser utilizar o Teams, o Microsoft Teams. Até dia menos um do evento, só que Linux, macOS, Windows, eram os três, vamos dizer, OS que estavam representados pelos as pessoas que iam fazer os talks, os speakers, pessoas que tinham também macOS, havia pessoas do Docker, tinham OS, e outras pessoas também, até do Microsoft, tinham macOS. Linux tinha 2 pessoas, pelo menos, que tinham Linux Desktop, que eram developers, estavam simplesmente a mostrar mais o lado deles, e depois que tinham transferido depois para WSL.conf. Foi simpático ver mesmo pessoas que estão a utilizar Linux e como é que podem fazer o trabalho de, se calhar, também numa certa parte, vamos dizer, com o WSL. E para acabar, o time estava, era um pouco, vou ser sincero aqui, né? A minha empresa está a tentar entrar com o Teams também, mas somos, está tudo a funcionar. Com o macOS, com o Linux, por acaso até estava a funcionar, porque eles estão a fazer tanto push, mas com o macOS estava a falhar, que não podia, podiam ver, mas não podiam ver o ecrã, e depois não podiam falar ou prender, era uma coisa assim um bocado esquisita. E até o evento é dia, era terça passada, segunda de tarde, manhã para eles, né? Mas segunda de tarde para mim, eu tinha que fazer o teste, que era às 8 daqui, da Suíça, 8 da noite, e não foi nada feito, e passamos para o Blue Jeans, não sei de quem, acho que é IBM, certeza agora, mas é foi tipo, da Red Hat. É Red Hat? Ok. Então, isso lá. É o quê? Como eu não sei o que é Blue Jeans. É um software, um serviço, aliás, parecido com o Jitsi, vá. Yeah. É de teleconferência, tem moderadores, tem os attendees só podem fazer perguntas. É tipo um Zoom, tipo aliás, Zoom é mais um, esses tipo WebEx, onde tens, podes partilhar mesmo quem fala e quem ouve, né? E quem ouve só pode fazer chat, sim, sim. E depois tens o speaker que então falar e pode partilhar o ecrã. É mais ou menos o que a gente está a fazer aqui com o YouTube, ou seja, nós estamos a receber vídeo, estamos a mandá-lo para o YouTube e as pessoas podem interagir com o chat. Exato, mas só em um lugar, quer dizer que a gente estamos aqui no Jitsi e depois tens o YouTube. Aqui o Blue Jeans é all in one. É logo tudo, né? É tudo. Pois. É all in one, e então, poupava um computador. Yeah, podia, exato, não tinhas tanto streaming para fazer. Mas é, Blue Jeans foi incrível. Foi em um dia, eles tiveram que passar para o Teams, para o Blue Jeans, fazer que nós, o Speak, instalamos tudo e tudo funcionou. Incrivelmente. Queiram dormir-se. E é sério, e o Blue Jeans é como o WebEx, é como o Zoom, é como qualquer coisa, tens sempre um botão que é um bocado diferente, o speaker, podes fazer o vídeo e o som é à direita, mas depois o partilhar do ecrã tens um ícone que é o mesmo tipo que no WebEx, por exemplo, uma coisa, epa. Foi assim, foi em um dia, crono, tivemos que fazer tudo, mas o Mac, Linux e o Windows estavam a funcionar, pronto, vamos Blue Jeans. O Canonical foi eles que meteram tudo, porque tiveram que usar o Blue Jeans Corporate, que eles têm eles próprios, porque senão o máximo era 100 pessoas ou uma coisa assim. E a ponta, no primeiro dia, antes do meu talk, foi a ponta do Docker, que era o Simon Ferkel, o tipo lead developer do Docker Desktop, e ele estava 526. Pessoas, mais ou menos. Foi o limite, foi o máximo? Acho, para mim, de vista, foi o máximo. Eu passei logo depois dele, quer dizer que as pessoas já estavam a descer, mas ainda estavam a descer. E pronto, o meu talk era sobre o Max, o Kubernetes da Ubuntu, ou da Canonical, aliás. Exatamente. Passou-se mais ou menos bem. Por causa do meu, da minha demonstração, vou ter que fazer um vídeo até com o Canonical, porque o meu computador, pensei a ti, Tiago, porque o meu computador explodiu completamente. Era simples. A minha demonstração é assim, eu tenho um MicroKate, single node, né? Estou conectado. Okay. Lanço uma aplicação, mostro o MicroKate, ok. Depois passo... Primeira surpresa é passo em multinode. Fiz porque é uma coisa que eu já tinha feito já há muito tempo, que é como é que pode-se fazer multinode clustering com Kubernetes. Lembra-se? Kubernetes já é pesado, mas bom, MicroKate. E estou a tentar fazer agora adicionar dois outros nodes. Aí o meu computador começa logo ali a explodir um bocado. E mostro isso tudo, pronto, vai-se indo, vou tentando dizer, pronto, isto funcionar, mas, esperem, está a funcionar, porque voltava, né? Mas o que se passou é que toda a minha demonstração estava a ser feita numa VM com o Windows Server, e aí é a surpresa da surpresa, se quiser, porque para mim agora que vem WSL2 dentro do Windows Home, e dentro do Windows 10, né, agora em abril, que vai sair. É oficial, uhum. Não nada de surpresas. Mas é, há muita gente que se pode tornar, se calhar, para o WSL dentro dos servidores. E agora vai impactar não só o end-user, mas também estão a trabalhar, se calhar, como o Tiago, que estão a trabalhar sobre servidores Windows, às vezes, né? E não trabalha, ok, tá bom, então tem que trabalhar se calhar com o servidor não, Windows e... Não percebi a parte do que o Tiago, mas... Ah, desculpa, pensava que estavas a trabalhar às vezes com o Windows, é por isso. Não, mas... É uma relação de 1 para 20. Ok. A cada 20 máquinas, uma é o Windows, sim, okay. E é o SQL, que tu não consegues fugir dele. Então, pronto, mas... É um Excel server. Eu felizmente tenho uma excelente equipa do Windows dentro do departamento onde eu estou. Temos uma equipa do Unix e uma equipa do Windows e a equipa do Windows trata dessas coisinhas todas. Mas é castigo. Mexer em Windows é castigo. Portaste-te mal, vais do lado. É mais ou menos assim. Então imaginem que o castigo agora não seja tão grande, porque agora já podes ter WSL2 sobre o Windows Server. Ok. Então a apresentação que estavas a pensar que estava a ser no Windows 10 estava a ser feita ao final tudo. Ok. O que é que o WSL2 no servidor? O que é que eu queria mostrar aí? É simplesmente que o Windows Server, especialmente no mundo Docker, no mundo Kubernetes, não tem host, não tem manager nodes, só tem worker nodes, no Kubernetes, por exemplo. Docker Enterprise, mesma coisa, podes ter uma registry sobre o Windows Servidor, mas não podes ter o UCP, o Universal Control Plane, porque estão a partilhar normalmente o Docker Stock ainda. Então, uma demonstração que eu fiz já há uns meses atrás, que eu tenho um blog, mas que agora se calhar calha melhor para mim, é que tinha demonstrado que podia-se instalar o PI e o registry agora sobre o Windows Servidores, graças ao WSL2. E foi aí que o Docker, de repente, já me conhecia um bocadinho, mas adicionais, se calhar, sei, e gostaram bastante do meu blog, e na época, estou-vos a falar agora já há 6 ou 7 meses, que era justamente para testar e para fazer uns blogs. E continuando, tenho sempre feito os meus blogs, se vocês lembram-se, do WSL2, e tinha uma variedade de Docker nele. E o que me valeu esta semana também, agora é o momento. Sei que estamos a falar de WSL Conf, mas para mim é uma coisa que é muito importante. Estamos a falar de ti. Vamos acabar. De ti, meu caro. Obrigado, fala, obrigado. Aproveita. Então, é teu. Microcades passou-se, falhou em várias zonas, mas queria mostrar tudo. O Canonical gostaram bastante. Vou fazer um vídeo com eles. Este é um bocado um extra news para vocês. É, boa! Okay. Breaking news. Vou fazer um vídeo onde vou tentar mostrar corretamente agora o MicroCase, o que é que ele pode fazer. Se calhar não vou fazê-lo dentro de um servidor, vou fazê-lo diretamente dentro da minha máquina, do Windows 10, só para mostrar o normal node, add node, e mostrar que quando diz um vídeo, vais fazer um daqueles webinars que a Canonical promove volta e meia? É, não sei ainda o formato, sei que é agora com a Soini, que é a WSL2 Program Manager, uma coisa assim, exato, 5 estrelas. Pronto, o Aiden é mais ou menos um amigo, por isso estou sempre em contato com ele, mas é... Ele está a liderar outros, se calhar outros pontos, e a Sony vai estar a se ocupar, se calhar, um bocado mais desse lado, assim, um bocado mais marketing do WSL2 Cubo, ponto. Mas é. Sim. Não, é bom, é bastante bom. Mas o, bom. O Aiden é a parte mais técnica de promoção do WSL. E até houve agora um. O Microsoft mudou o método de dar o kernel, não vai estar instalado dentro como um OPS, vai ser pelos Windows Updates, que é um bocado mais livre, vamos dizer, e cada um vai poder utilizá-lo um bocadinho melhor, mas quer dizer que o dia antes também. So, o Aiden tinha que mudar de Teams para Blue Jeans e no mesmo dia ele estava a fazer um chat comigo. Ele dizia: ah, pá, tem que mudar tudo o Ubuntu, todos os releases do Ubuntu que estão dentro do store da Microsoft para estar a utilizar agora o novo kernel. Incrível, a sério. O homem é aquilo, é espetáculo. Mas bom, então o Microcades foi já volta ao meu anúncio um bocadinho mais tarde, é teaser para mais tarde ainda. Estou a descobrir lá. O Microcades foi e pronto, passou-se bem. O resto da conferência foi bastante interessante, tinha muitos pontos de vista, onde tinha pessoas da Microsoft que vieram falar. Um que era um dos criadores até do Samba, do SMB protocolo, que está dentro do Linux há 20 anos, só conheço e pronto, trabalha com a Microsoft, mas todos os dias é Linux, Linux, Linux, e ele até na máquina, numa máquina Linux, foi de história. Se vocês gostam, eu adoro isso. É pessoas que trabalharam já há 20 anos, ou que estão a trabalhar já há 20 anos sobre uma parte só, um protocolo, ou uma parte, assim, um software, uma coisa, mas que estão-nos a dar uma lição, a sério, de história. Incrível. Eu adorei esse pois, cara, para mim foi o que teve mais impacto, porque não conhecia a pessoa, a sério, conheço o protocolo, mas não conheço a pessoa que estava por trás, e ele esteve ali a falar, e sempre com o que eu faço sempre a mesma coisa, mas é tipo name drops, é dizer, ah, mas esta pessoa é que fez, e eu utilizei esta parte, e esta pessoa é que fez. Ele começou assim a dar nomes de um lado e para o outro, e eu estava assim, é incrível. 20 anos de história em uma hora e meia, ou uma hora, achei, mas foi incrível. Quando houver o replay, acreditem, eu vou-vos dizer, mas foi mesmo bom. Houve parte da comunidade, o time da Penguin estava lá também, mostraram como é que podiam utilizar agora também os utilitários do Java dentro da WSL, não são tão integrados como o VS Code, com esta parte do remote e WSL 2 e não sei o quê, mas estão a chegar lá, já tomaram mesmo, vamos dizer, os steps necessários para ficarem, para serem integrados, vamos dizer, no WSL 2 e poderem fazer com só um código. A demonstração é bastante porreira até, com só um código, estava a mostrar exatamente, pronto, isto está a funcionar agora dentro do WSL 2, mas é para o Linux, aqui tens a aplicação, tens o tema, né, que o T, não sei o quê, e depois agora vou fazer a mesma coisa, mas com o Windows. E foi bastante bom. Teve outra demonstração também, coitado de nós, outra da Rancher, sobre o K3S, mas que se passou não tão bem como a minha. Okay. Quer dizer que Kubernetes foi assim, foi, ah, ok, podemos fazer Kubernetes no WSL2, mas por enquanto parece ser não tão estável, vamos dizer. Mas é pena, porque é K3S e K3D, que é o K3S no Docker, para mim é o meu go-to hoje em dia para, se eu quero testar alguma coisa, Kubernetes, ou pelo menos K3S, com o flavor de K3S. K3D, instalas, tens o Docker, instalas o K3D, podes testar a tua aplicação rápido. É um bocado mais simples que o Kind, agora em termos utilizador, vamos dizer, que é o Kind e é o Kubernetes in Docker, né? Que é feito, não in sei Docker? Que... In Docker, sim. Kubernetes in Docker. Normalmente é ao contrário, Docker in Kubernetes. Yeah. É, tu fazes Kubernetes e pões Docker lá dentro. O que tu me estás a dizer é o contrário. Não, sim, mas atenção, o Docker é só o tipo runtime, né, do Kubernetes, e vais ter os containers que vão, pronto, correr Docker lá dentro. Exato. Tens os containers que estão a rodar dentro do pod do Kubernetes. Mas o Kubernetes, a aplicação, né, o servidor, ele pode, no Kind ou no K3D, ele rodar dentro do dentro de um Docker já. Okay. Acreditem, tentem ver, é bué de porrer, e até não é outro anúncio, mas é, estava falando com um dos developers do Kubernetes, penso eu, que é o Ior. Desculpa lá, o nome dele já não me lembro também, mas pode ser. É de qualquer coisa, mas eu não quero dizer mal o nome, coitado, porque já estava a falar sempre dos nossos jogos, mas é um gajo bué da porreira, ele do Kubernetes Developer Team, e ele queria fazer, se calhar, era o tipo um blog post sobre, vamos dizer, Kubernetes na WSL e Kubernetes nas soluções dockerizadas. O posto é Kind, okay. E K3D. Mas bom, já estou a ir um bocado de longe demais, voltamos. E pronto, para acabar a cena que todos estávamos à espera, e se calhar vai ser, há bocado de perguntar quantas pessoas estavam conectadas. Para mim 520 foi o máximo durante o Docker. Mas eu depois não olhei, foi durante o Developer Talk ou Questions, Q&A, com os developers da WSL, que era o Craig Lowen e o Ben Ellis, que estavam lá e ficaram ali uma hora e meia a responder a tudo, mais ou menos. Pronto, eles já são bué ativos, especialmente o Craig. O Craig é bué ativo já dentro da comunidade do Twitter, né? Twitter, às vezes até Reddit ou coisas assim, eles vão lá responder. Mas no Ben já é um bocado mais difícil de o apanhar, porque como ele é mesmo o lead developer do WSL2, pronto, ele está na Twitter, mas não está assim tão ativo. Mas ali estar uma hora e meia e a responderem e perguntas, né? O que é que querem fazer, porque é que não implementaram isto ou fizeram aquilo. Pronto, o replay, vou ter que mesmo olhar de novo o replay, porque estávamos todos assim, tipo, a escrever perguntas. Durante todo o evento a gente podia ver as perguntas, né, que estavam a ser feitas. Quer dizer que tens assim, pronto, até eu fiquei com se calhar duas perguntas máximo. E as pessoas estavam a olhar, mas era mais no chat, é bravo, podemos fazer isso, incrível, não sei o quê, não sei o quê. Mas boa, positivo, até por isso foi muito bom. Mas as perguntas não, quando chegaram eles, pá, acho que tiveram entre 50 ou 100 perguntas durante uma hora. Jesus. Ali a bombar. E pessoas que, tipo, o Docker também estava a fazer perguntas, tipo, era mais, pronto, mais específicas para eles, né? E depois tinha outras pessoas também que eram tipo developers do Kali, vieram também demonstrar, pessoas do, pronto, o Ubuntu não, porque eles estavam a organizar, né? Mas o Penguin, é claro que estavam, Penguins, como é, estavam a fazer perguntas também. Mas bom, foi muito bom, foi um evento a sério, tinha que acontecer, né? O número um. Era importante. Houve muitas coisas que tiveram a bloquear ao fim do dia, mas a equipa, e agora estou mesmo a falar, pronto, o Microsoft estava a ajudar, até que seja em modo online, meteram à disposição as pessoas, foi boa da porreira, mas o esforço. Era a pergunta que eu ia fazer. A WSL Conf era mediante uma entrada, o pagamento de uma entrada, e quando ficou online passou a ser entrada livre. Não, era livre, tudo. Desde o início era sempre livre. Sempre foi livre. Sempre foi livre. Era, okay. E o que a Microsoft. Pronto, eu depois soube só depois. Só, não estou a bombar na Microsoft porque gosto deles, mas é. Para mim estavam assim um bocado distantes, e o que se passou é que eles queriam que seja mesmo visto que a WSL Conf, porque foi uma base da comunidade que queria organizar a WSL Conf, a Microsoft só estava a dar, estava a dar duas coisas no início, estava o local e as pessoas, né, os developers, e estava também lá a Kyla Cinnamon da equipa do Terminal. Também foi fazer um speech durante uma meia hora, mais ou menos. E pronto, e quando ele passou online, a Microsoft para mim desapareceu um bocado. Fiquei assim um bocado desiludido. O primeiro dia não, fiquei assim um bocado, epá, não fazem tweets, não fazem nada. E o que se passou é que eles queriam mesmo era mostrar que isto era um evento da comunidade, pela comunidade, por a comunidade, ok? Okay? Mas mesmo assim, o trabalho tinha de ser feito, né? E aí que, de novo, é a última vez, até não, mas a Canonical mesmo meteu um esforço incrível, porque estamos a falar de duas pessoas, principalmente, mas é tudo o resto, né? As pessoas também estão por trás, também estavam a ajudar. O Martin Wimpress e o Poppy também estavam atrás, estavam a fazer, pronto, estavam a fazer bué de marketing atrás também. era bué da fixe. Martin é o chefe do Aiden, também dele o tempo dele fazer isso tudo. Yeah. Às vezes, pronto, eu trabalho numa empresa, né, farmacêutica de novo, mas eu trabalho numa empresa. Se o meu manager não está-me a dizer, podes fazer, é sobre o meu tempo, né? Quer, yeah. dizer, quer dizer que o esforço também, de um ponto de vista, pronto, eu deixo de fazer, também é um acto positivo, né? Mas é um ato onde partilhas, né? Onde participas. Uhum. Pronto, e é, assim foi a WSL Conf. Então, a WSL Conf, agora já posso voltar ao meu o segundo ponto, né? E exatamente, exato, que é uma grande novidade. Né? WSL Conf acaba quarta à noite. Para mim, tipo uhum. meia-noite, mais ou menos. Okay. Vou-me deitar e acordo de manhã e vejo no Slack que tem uma pessoa que está-me a querer falar. E eu, para mim, pronto, é o Slack, que eu tenho lá o Meshry, o Porter, o K3D, pronto, estão em 4 ou 5, e tem um que é o Docker. E eu, pronto, uhum. eu fico naquela, pronto, há alguém que, pronto, no Meshry, às vezes, eu tô, como tô, como é o grupo que eu estou sempre a fazer, ah, para alguém fez um tag ou uma coisa assim, e vejo que não, vejo que é o Docker, e eu fico assim, porra, quem está-me a falar no Docker, né? E vou ver, Jenny Burcio, The Burst. Ela é a lead da comunidade do Docker. E ela só, ai, Nuno, como é que estás? Uhum. Queria saber como é que estás. E eu fico assim, bom, a Jenny é simples. Nunca falei com ela, a não ser quando falamos desta parte do UCP e da registry dentro do Windows Server. Eles ficaram assim um bocado interessados, vamos dizer. E como eu estou sempre, pronto, fui a dois DockerCons, estou sempre a falar muito bem do Docker, eu adoro o produto do Docker, ele permitiu-me, aliás, de encontrar pessoas que adoro, professores mesmo, mentores, hoje em dia. E então, houve um momento, estou sempre com aquela ideia de dizer, ah pá, eu sou um WSL Corsair, né? Que é o pequeno capitão, mas é Corsair, sou o pirata, né? Mas o pirata ali do meu caderno. E então, e ela ficou assim, e houve uma palavra que eu tinha dito, é, ah, um dia é de ser o Docker, não só o WSL, mas é de ser o Docker Corsair. E tive, falei com ela, foi há 4 meses atrás, antes do split. E ela, ah, mas tu marcaste isto no Twitter. E a gente vê. E se calhar estamos interessados em que sejas o capitão, o Docker Captain. E eu fico assim, bom, então espera aí. Há uma coisa entre ser, pronto, ser interessado, ser Docker Captains, é, pá, estamos a falar de Nigel Poulton's, de Phil Estes, estamos a falar de pessoas com altos níveis, né? E eu não... E antes de ires para aí adiante, só para quem não está por dentro do Docker e da comunidade do Docker, podes explicar só o que é um Docker Captain? Então, o Docker Captain é tipo MVP, mas nível Docker, quer dizer que pessoa que tens, vamos dizer, é nomeada da comunidade, quer dizer que não há tens dentro do Docker, por exemplo, da companhia Docker mesmo, ok? Quer dizer que tens de fazer parte da comunidade. Depois é o quê? É tipo o MVP, é uma coisa com o Microsoft, que eu também recebi, também, isto é, recebi o Windows Insider MVP 1º de janeiro. E é o quê? É uma pessoa que tem que dizer, para já tens que ser nomeado por outro captain, por exemplo, ok? E depois o programa é que cada vez que vais falar tipo do Docker, podes dizer, pronto, eu sou um Docker captain, quer dizer que tens um stample, que a companhia Docker reconhece que dentro da comunidade és tipo um líder. Como o Docker é enorme, é como os embaixadores do CNCF, do Cloud Native Foundation, é a mesma coisa, é tipo, como o Docker é enorme, temos vários, vamos dizer, especialidades, né? Windows, WSL, Docker Desktop, minha pessoa, Docker App, um bocadinho minha pessoa também, é de entrar depois no ponto, mas depois tens Swarm, tens mesmo os professores, tipo Brad Fisher, Nigel Poulton, Elton Stoneman, que está a trabalhar dentro da Docker agora, mas tipo pronto, outras pessoas que normalmente vão partilhar mesmo a conhecimento deles. Há pessoas que também são core maintainers às vezes do Docker, tipo Akihiro Suda do Japão, que está a trabalhar na NTT, mas ele fez toda a parte rootless, por exemplo, agora do Docker, e tens Phil Estes, que é mesmo, está a trabalhar na IBM, e ele é mesmo, pronto, tem sido um capitão. Pronto, estamos a falar de, às vezes mesmo, altos níveis de pessoas que conhecem Docker desde o início, que fizeram pés até de chegação, e, ou se não, que são pessoas mesmo especializadas, ou Liz, por exemplo, Liz Rice, que é especialista mesmo dentro da parte de seguridade, né, que trabalha com a Aqua, a empresa Aqua. Uhum. Então, pronto, cada um é tipo líder, mas é... Tens que conhecer mais ou menos tudo o que o Docker faz, mas depois vais mesmo ser especializado mesmo dentro de uma área, né? Tens uma área de influência, né? Exato, exato, exato. Uhum. E então, o que é que aconteceu é que há 4 meses, então, ela falou-me, a gente viu o Docker Corsair, não sei o quê, e queres ser um, estamos a ver se calhar podes ser um captain, porque foste nomeado. Eu sei quem foi a pessoa, é um dos meus mentors, por isso, obrigado. E só que, entretanto, normalmente isto é, és nomeado, tens 1 ou 2 meses, eles têm tipo um captain com o Docker, tens meetings uma vez por mês, e tens o tipo roundtable, uhum. E tens, pronto, vários assuntos, e normalmente vão também falar de, se calhar, das pessoas que são, pronto, foram nomeadas recentemente ou não. Uhum. Só que acontece o split do Docker cliente, vamos dizer, com o Docker Enterprise, yeah. Né? O Docker Enterprise vai para a Mirantis, e o Docker normal, vamos dizer, Docker Desktop, Docker Hub, fica dentro do Docker Inc, que agora está em Paris, acho eu, se não estou-me a enganar muito. E então, tem a split, e eu fiquei naquela, pronto, eu para já ser nomeado para ser um Docker Captain já é uma vitória para mim, né? Nunca pensei que chegasse lá, pronto. Para mim, muito obrigado, mas pronto, pessoas... A nomeação já vale, não é? Exato. Para mim já está cloud nine, como dizem, né? Mas já estava noutro mundo, a sério. E pronto, e acontece a WSLConf, e essa manhã vejo o nome dela e fico, pronto, o que é que se passa? Vou ver os meus e-mails, pronto, porque ela vive no West Coast, quer dizer, quando eu acordo ela vai visitar, né? Mais ou menos. Pronto, não vejo nada, vejo só, ai Nuno, como é que estás? Ok, fixe. Vou ao e-mail e vejo o e-mail de aceitação de sou um Docker Captain, tenho que fazer vários pontos e fico assim, ufa. Yeah, man. Respect. Yeah, man. Foi muito incrível, bem, a sério. Bem. Muito obrigado. Muito parabéns. Não estava à espera, a sério. Tipo, Windows Insider MVP, com tudo o que eu faço, com tudo o que eu escrevo sobre o WSL2, mais ou menos não... Pronto, sabia que ia acontecer. Seja um não dia, é surpresa, yeah, né? E pronto, MVPs é... Sou o número 1420 e tal, não sei o quê, do Windows Insiders, por isso é... Uh-huh. Para mim é uma comunidade que sei que estou integrado, sei que, pronto, falamos muito e tudo. O Docker Captain, sou... Acho que somos 58, uma coisa assim agora. Quer dizer que, em termos de conhecimento, sabes, de tipo responsabilidade... É mais elite. Não, mas não quer ser... Mas o problema é esse, é que eu não sou elite dentro do Docker. Eu sou, tipo, líder, sou... És uma farsa? O Docker... Não, mas espera. Espera. Eu não gosto de ser... Porque eu sei de onde eu venho, nunca me esqueço de onde eu venho. Por isso, eu sou, tipo, um usuário... que continuou simplesmente a amar o Docker e que entrei numa faixa que foi o WSL2. E como já vos disse já no episódio 2, a minha sorte que está-me a acontecer agora é que misei sobre o Docker 2, o WSL2, né? O WSL. Fiz blogs já faz há 3 anos, né? Que estou a bloguear, 4 agora até. Estou a fazer blogs sobre o WSL2, podemos fazer isto, podemos não fazer, não sei o quê. Estou a tentar abrir o conhecimento. E depois, quem quer sair do WSL2 para ir para o Linux, grande bem o faça, para mim já é também uma vitória, como a gente já falou disso. Não quero entrar neste ponto aqui. Mas é... Mas tu, acima de tudo, aquilo que eu vejo é... Tu, daquilo que estás a demonstrar, ou estás a imitar muito bem, acho que não é o caso, acho que estás a ser bastante humilde, e isso é bonito, fica-te muito bem. Agora, quando tu tens um reconhecimento, quando tens uma nomeação, quando és validado pelos teus pares, e tu tens essa confirmação, Não é, e há quem estava a meter contigo, como é óbvio, não é à toa, e tu tens certamente o teu valor, e por muito que tu sintas que se calhar não fizeste especial ou que não fizeste o suficiente para, isso pode até ser também fruto da tua humildade. Agora, se tu estás nessa posição e se foste nomeado e se foste reconhecido por isso, é porque se calhar não és a peça mais fundamental na engrenagem, mas na tua área, na tua área de intervenção, pelo menos, tiveste o teu destaque, tiveste o teu papel importante, e foi por isso certamente que foste reconhecido com esse, esse título que tanto te enche o coração. Não, obrigado. E a sério, não fiquei mesmo, ainda hoje, e foi quinta, né? Quinta de manhã, e ainda hoje ainda não consigo realizar que sou mesmo um Docker Captain, sabe? É por isso, não, estou a ser humilde, sim, porque, de novo, a minha diferença entre os captains que estavam lá, ou que estão lá, e eu, para mim, eu vejo, estou a seguir os cursos deles, estou a tentar aprender deles. Atenção, vou chegar ao teu ponto. Isso é dos teus olhos. Exato, exato, exato. É que eu entrei agora, mas é tipo, entrei numa parte, ok, fixe, posso dizer que sou par com outras pessoas, mas mesmo dentro dos captains, mesmo já entre eles, eu sei que já é tipo níveis hierárquicos, né? Venho de entrar. Só que a minha faixa, é o que eu disse, eu, Docker Global, estou aprendendo todos os dias. A sério, eles estão sempre a fazer novas coisas e não sei o quê. Eu estou a tentar aprender, né? O Docker Global conheço, mas ainda estou aprendendo coisas. Mas querem falar Docker Desktop, Docker WSL2, Docker App, até, fight me any day. Aí sim, aí já estou a ir no ponto onde eu sei qual é a força que eu estou a trazer. Onde eu quero chegar é que a maior força, se calhar, que eu vou trazer é que agora, como eu disse ao início, é que Docker vai ser parte do WSL2, que vai ser parte do Windows 10. Home. Não estamos a falar profissional ou enterprise, estamos a falar home. É tudo. Home é... Faz uma grande diferença. Cara, 80% realmente das pessoas que estão a utilizar no mundo é home, não é profissional. Não, pronto, eu estou a balançar números, mas não devem ser os bons, mas só estou a dizer que a maior parte... Mas dá para perceber a ideia, exatamente. Exato, a maior parte. Só quer dizer, porque é que o Docker, eles próprios, quiseram tanto irem para o WSL2? Porque o WSL2, há um momento, alguém deve lhe ter dito, meu amigo, o WSL2 vai ser parte do Windows 10 Home. E eles aí já veem que vão multiplicar tantas pessoas e users como nós, né? E eu meto-me aí dentro agora, por enquanto. Mas é assim, users que a gente teve... Epá, eu é 5 anos, né? O meu Twitter era tipo, fiquei Docker Captain agora, mas não comecei a utilizar Docker agora, né? Já faz há 5 anos atrás que eu estou-me a tentar especializar mesmo em Docker Windows. Que seja servidor ou que seja atualmente... Workstation, exato, desktop. Workstation, como é que podes ter o próprio máquina de desenvolvimento fácil, podes utilizar o Docker para mesmo fazer os teus containers e perceber a tua aplicação e não sei o quê, né? Quer dizer que essa parte toda, essa parte toda aí, já tem 5 anos a utilizar, já faz 5 anos que estou a instalar cada dia, ou não cada dia, mas é cada 6 meses estou a reinstalar Docker para ver qual é o novo Docker, como é que a instalação também está a ser melhorada, porque a gente estamos sempre a ver, quando estamos a utilizar um produto, né? Que seja mesmo Windows, Linux, desculpem lá, vou sair do mundo Windows por enquanto, mas agora Linux, nós, há pessoas que estão a ver qual é as novas, vamos dizer, os novos features que vai trazer o Ubuntu 20.04, por exemplo. Mas há outras pessoas que só vão ver, opa, qual é a instalação, o processo. Pessoas que fazem updates já não estão a ver o installer, né? Yep. Mas às vezes é importante dar feedback sobre o installer, porque assim é que ele pode. Aliás, ainda hoje instalei 2 vezes o Ubuntu e é uma coisa que eu raramente faço. É das piores perguntas que me podem fazer é sobre o instalador, porque é a coisa que eu faço menos. Exato, exato. É uma parte essencial. Agora, quando a gente diz assim, pá, vamos imaginar que Linux Desktop tem esta explosão, como o Docker vai ter. O teu procedimento de instalação ao first usage tem que ser flawless. Porque pessoas, usuários normais... É pega ou deixa. Não vai ser. Não, desculpa. Não vai ser tipo pessoa que vai vai ir buscar completamente as novidades, tudo, né? A tentar debugar o que é que está a passar. Só vão ver ou vão deixar? Não tem mais nada. Yeah. Último ponto. E obrigado, Tiago. Último ponto. Só quem gosta do... Vocês dois, já não me lembro quem. Quem gosta do XD? Tu? Eras tu, Tiago. LXD. Sim. LXD. Sim. Ah, são os dois. Eu acho que o Diogo está distraído, mas pronto, mas eu ganhei a dianteira, que eu levantei o braço primeiro. Então, só para o Tiago. Então, o último, durante fecharem a WSL Conf, eu fiz uma demonstração em TV-la, vamos ver. Vai ser por erro. Fiz duas demos. Atualmente. Tu vais mandar leaks disso tudo, não vais? Muito bom. Desde que eles aparecerem dentro do... Fixe. O Canonical. WSL Conf. Ok. Espero que apareça lá no site da WSL Conf. E provavelmente também deve haver um blog post. Sim. O Aiden vai fazer tudo bem. Eu sou Ini, vão começar a meter os records. Há uns que não vão poder fazer, tipo seguridade, tipo com o Kali, e outro que também fez tipo um intrusion com o WSL. Detection. Esses não foram recordados, mas a variedade, a maioria de todos foram recordados. Ok. Bom. Olha, esta conversa contigo é sempre uma coisa que podia dar horas. Sim. Mas nós não temos horas de show. E estamos mesmo no nosso limite. E portanto, o que eu proponho é que a gente se despeça já. Bruno, foi novamente um gosto. Gostar, eu pelo menos, e acho que o Diogo partilha da mesma opinião, foi um gosto ter-te cá outra vez. Sim. Pai, eu fiquei aqui à espera a olhar para o Nuno e a beber as palavras dele. E foi espetacular. Mas tu vens ao episódio, para nós é um descanso, nós ficamos, ouvimos-te falar e tu falas, mas não é chato, falas e nós. Não, é super interessante. Mas olha, estamos a chegar mesmo ao fim, portanto tu vais voltar, portanto eu não me despeço com muito rigor, portanto tu vais cá voltar rapidamente, certamente. Portanto, não, lembra só as pessoas onde é que te podem encontrar. A maioria no Twitter, @NunixTech. NunixTech. Ok. Até à próxima.